Glória a Deus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor nessa hora. No livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo, capítulo 1. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a obra da cruz. Seguindo o nosso roteiro, seguindo as bases daquilo que recebemos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 a 24. Porque Cristo, isso Paulo escrevendo à igreja de Coríntio, da igreja de Coríntio, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Falar sobre a obra da cruz a gente tem que pensar, de início, sobre tudo aquilo que aconteceu naquele dia. É muito pouco para a gente resumir a obra da cruz a andarmos com o crucifixo pendurado no peito ou colocado na parede, nas repartições públicas. Isso é muito pouco. É menos ainda se nós arranjarmos, como muitos fazem, uma lasquinha de madeira e dizer que é um pedaço da cruz de Cristo. Eu lembro de uma ministração do pastor Luciano Subirá, que ele disse que se juntar as lasquinhas que todo mundo tem aí falando que é da cruz de Cristo, vai dar para fazer uma floresta, de tanta lasquinha que tem, de tanta coisa que tem. Mas a gente precisa de entender o que, que significou aquele evento que marcou uma história, que mudou tanto uma história. O Império Romano dominava aquele lugar e a morte de cruz, ela tinha um propósito específico. Ela queria demonstrar para aqueles, olha, não faça o que ele fez, porque senão você vai sofrer a mesma coisa. E era uma morte extremamente cruel. A gente olha hoje e há uma discussão muito grande, porque muitos defendem a pena de morte, o que no direito é chamado de pena capital. E de vez em quando a gente ouve os países que adotam, que têm isso na sua legislação, executando alguma pessoa, meu coração dói a hora que eu vejo, a hora que eu fico sabendo de alguém que foi executado por um crime que tenha cometido. E a gente já fica assim com o coração pesado. Como é que pode alguém tirar a vida do outro assim? E a morte de cruz, ela não era só uma pena capital, ela era a pena mais cruel que uma pessoa poderia ser submetida naquela época. Eles eram pendurados naquele madeiro, e ninguém matava, ninguém chegava lá e dava um tiro, ou atravessava uma flecha, ou torcia o pescoço, não, ele era pendurado no madeiro para ir se definhando até o seu último suspiro. Essa foi a morte que o nosso Deus foi submetido. Quem era condenado à morte de cruz? Ele era o autor dos mais terríveis crimes capitulados naquele tempo. Ninguém era condenado a uma morte de cruz por qualquer coisa. Era uma morte terrível, por causa também de um crime terrível. Hoje nós ouvimos os jornais e a gente escuta muito um termo muito comum, é um crime hediondo. Não era só um crime hediondo, era um crime muito mais do que um crime hediondo, era um crime extremamente terrível, por isso que merecia uma execução do mesmo nível, também extremamente terrível. Ao crucificarem um criminoso, o Império Romano, a sociedade, eles tinham uma mensagem muito clara a ser transmitida naqueles dias. Que todos vejam o que estamos fazendo com esse criminoso. E nem imaginem fazer o que ele está fazendo, porque o resultado vai ser esse. Não se atrevam a fazer o que ele fez. Não se atrevam a fazer como ele fez. Não se atrevam a segui-lo, porque senão vocês vão sofrer o mesmo castigo. Mas o que é mais interessante nisso tudo, o que é mais lindo nisso tudo, queridos, que é um ponto muito importante da nossa reflexão nessa manhã, é que, enquanto aos olhos da sociedade, enquanto do ponto de vista do Império Romano, eles estavam querendo dizer para aquele povo, não façam o que ele fez, porque senão vocês vão morrer como ele está morrendo. O que Jesus estava dizendo era que todo crime que foi cometido, ou todo aquele que tem sobre si uma culpa de pecado, não vai precisar de sofrer o que eu estou sofrendo, porque eu estou me apresentando como um sacrifício vivo, como substituto do seu castigo, eu estou levando o castigo nas minhas costas. Enquanto a sociedade romana naquele dia estava colocando Jesus ali, acusando a população e falando, olha, não façam, senão vai ser a mesma coisa. O nosso Deus estava se posicionando e dizendo, vocês não precisam passar por isso, porque eu, o primogênito, aquele que foi o único, eu fui enviado para isso, para que você não sofra o que eu estou sofrendo. Eu fui enviado para você ser salvo. Enquanto o império condena e leva Cristo à morte de Cristo nos liberta e nos leva ao céu. É muito lindo isso, irmãos. É muito lindo isso. Jesus estava dizendo, eu cumpro a exigência mais elevada da lei, mais cruel da lei, dos crimes mais simples, comuns, até os piores crimes, qualquer que seja ele, tudo está coberto pelo meu sangue que foi derramado. E é tão interessante porque você imagina aquela situação, o homem, ou o criminoso, poderia ser uma mulher, mas normalmente era um homem, cometeu um crime, ele era pendurado numa cruz, em alguns casos, ou no madeiro, em alguns casos, aquela cruz, aquele madeiro era pregado na estrada, onde as pessoas passavam e olhavam, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, até aquela pessoa realmente morrer. Imagina a vergonha da família. Imagina. Chega o dia que o filho foi crucificado, e aí, todo dia a mãe, a hora que vai sair de casa, fala, vou ter que passar naquela estrada, eu vou ver o meu filho, o que que as pessoas, isso não está, irmãos, isso não está escrito na Bíblia, isso aí eu fico pensando, o que que as pessoas vão imaginar de mim, e a morte de Jesus na cruz, também levou sobre aquela cruz, toda a nossa vergonha, aquela obra de Cristo na cruz, ela é extremamente suficiente e redentora. Assim como Roma, repetindo, assim como Roma quer ver, quer que toda a sociedade veja alguém crucificado e não cometa mais esse crime, Jesus está declarando, ei pessoal, preste atenção, eu fui para lá, no seu lugar, você não vai para aquele lugar, porque a culpa que você carregava, veio sobre mim, eu levei, até aquele lugar, sua família não precisa mais ser envergonhada, porque a vergonha da cruz, está sobre mim, eu levei. E a vida de Cristo foi algo tão especial, tão significativo, tão marcante. Eu gosto de pensar que aquele que é ateu, aquela ideologia política, aquele que é ateu que nega a existência de Deus, aquela ideologia política que trabalha contra a existência de Deus, que nega tudo a respeito de Deus, que cada conceito, cada pensamento contrário à vida de Cristo, aí de repente um dia eles precisam, alguém chega para ele e fala assim, você nasceu quando? Ah, eu nasci no dia 21 de março de 1940, sabe o que, que significa isso? Isso é uma abreviatura, abreviaram, porque o correto era declarar, eu nasci no dia 21 de março de 1940, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Há documentos oficiais, onde está escrito dessa forma, a data era colocada assim, no dia tal, do mês tal, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem que foi levado àquela cruz, uma vida tão marcante, que mudou a contagem dos anos, mudou a contagem da história. Hoje existe o antes dele e o depois dele. E aí eu fico pensando no ateu, quando ele pega a identidade dele, ele olha a data, embora ele não saiba, embora ele não queira, mas ele está declarando quando ele fala, que dia que você nasceu? No dia tal do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer ideologia política, qualquer um que negue a Cristo, o dia que ele fale uma data qualquer, ele está declarando, é o ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo? Está feito, está pago, está resolvido. A vinda dele, a morte dele, a obra dele na cruz, foi tão importante que mudou uma história e pagou tudo que eu e você deveríamos pagar. Está resolvido o nosso problema. Ele mesmo diz, não é necessário mais nada. Nós não temos que pagar mais nada. Ai, Senhor, nós não temos que pagar mais nada. Presta atenção numa coisa, querido. Tudo aquilo que o diabo fica te acusando. Tudo aquilo que ele traz à sua memória. Lembra. Saiba de uma coisa a partir desse dia. Está pago na cruz. Está pago na cruz. Não há mais esse peso sobre você. O texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo tinha um temor. A cruz de Cristo não poderia ser anulada. E eu quero estender isso aqui. A cruz de Cristo não poderia ser banalizada. Não poderia ser desprezada. Não poderia ser tratada de qualquer jeito. Não poderia perder o seu verdadeiro valor. Não poderia. E como isso poderia acontecer? O que ocorre até hoje? Discursos ideológicos, discussões teológicas agarradas ao conhecimento humano, que tem como único fim e objetivo em si mesmo, mas nunca no Cristo crucificado e ressurreto. Esse era o temor que Paulo tinha. Paulo está dizendo para Coríntios: eu anuncio o Evangelho não com sabedoria da palavra, ou conhecimento, ou preparo de muitos anos de estudo, embora isso tudo seja importante. Não, Paulo é enfático em dizer: eu anuncio pelo poder de Jesus Cristo, e dessa forma ele não anula a cruz de Cristo. Não são discussões teológicas, ideológicas, algo superior a tudo isso, que a obra que ele fez naquela cruz, por mim e por você. Eu e você, cada um de nós, podemos anunciar esta mesma mensagem, com toda a simplicidade, mas também com a verdade na mensagem da cruz. Não se trata de convencer alguém, de convencer algumas pessoas, não, mas apenas de anunciar, de levar, de falar. Eu acho tão lindo isso, porque quando o Senhor fala para a gente anunciar o Evangelho são boas novas. Boas novas, ou vamos colocar na nossa linguagem mais atualizada, boas notícias. Boas notícias. É simplesmente ser um portador, ser um retransmissor. Recebe e leva. Boas notícias. Eu não tenho que levar convencimento a outra pessoa. Eu não tenho que abrir a cabeça de alguém e colocar uma verdade dentro da cabeça dela. Isso são discussões teológicas e ideológicas que Paulo condena. Eu tenho simplesmente que anunciar. Eu anuncio com temor e tremor a obra da cruz. E o Espírito Santo, o Deus presente entre nós, Ele é que convence. Ele é que faz aquela mensagem, aquela notícia levada, dar o fruto no tempo certo. No versículo 18, Paulo continua dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E esse é um texto importante, irmãos. A cruz e a obra de Deus em Jesus, na cruz do Calvário, é poder. Aquela cruz marcou a humanidade, como eu disse, dividiu o calendário, afetou o mundo espiritual de forma irreversível e eterna. Nós não podemos aceitar sobre nós qualquer acusação, porque o que ele fez naquela cruz é irreversível, é eterno. Ninguém mais vai me levar a uma morte de cruz, porque Ele me substituiu, e Ele, o seu sacrifício, é suficiente, suficiente. O Império Romano, a sociedade, usava a cruz para dizer: não faça, senão essa é a consequência. Mas, na verdade, enquanto eles pensavam isso, como nós já dissemos aqui, a cruz hoje anuncia: está feito. Não precisa ninguém mais morrer. Está feito. Não precisa mais ninguém ser condenado à morte. Está feito. Está feito. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Está publicado, irmãos, para todas as eras, para todo o sempre. Está registrado eternamente. A cruz de Cristo faz com que eu esteja crucificado para o mundo e o mundo morto para mim. Agora, É Cristo vivendo em mim. O Geraldo gosta sempre de dizer, e o pastor observou isso, nós estamos estragados para o mundo, nós não servimos mais para o mundo. Quando você se converte, você entra para o rol daqueles estragados para o mundo. Não tem mais proveito nenhum para o mundo, acabou. Abra comigo ainda um texto bíblico, Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Diz assim o texto: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse é um texto bíblico muito pesado, porque Paulo fala para a igreja, para os irmãos de Filipenses, que existem inimigos da cruz. Isso é um termo muito pesado. Aliás, essa é uma constatação muito pesada. Inimigos da cruz. E nesse mesmo texto ele coloca quem são aqueles que ele considera como inimigos da cruz. Olha o que ele fala. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição. Aí ele vem falando, cujo Deus é o seu próprio ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, para a gente poder começar a construir uma lógica, um raciocínio, a gente pode dizer, baseado nesse texto bíblico, que Paulo está dizendo a Filipenses que há inimigos da cruz. E a gente identifica aqueles que são inimigos da cruz como aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Cuja glória, cujo Deus é o seu ventre e cuja glória é para a confusão. Não à toa que o Senhor Jesus nos orientou a buscar primeiro o reino dele. Aqueles que pensam apenas nas coisas terrenas, Paulo coloca como inimigos da cruz. E é muito bom esse tempo para a gente refletir. Como que eu estou no meu dia a dia, como que eu posso ser classificado aqui, ou como eu estaria incluído nessa avaliação de Paulo? Como que eu estou fora do ambiente do YouTube participando do culto? Fora desse ambiente que estou aqui, como eu estou? Como eu penso? Como é a minha vida cristã a partir de meio-dia de domingo até as 10 horas do outro domingo? Eu viro a chave e esqueço de tudo que eu sou, e passo, como Paulo está dizendo, a pensar apenas nas coisas terrenas. É uma coisa que a gente precisa pensar. Como eu faço os meus negócios? Da perspectiva celestial ou da perspectiva terrena? Como eu trato com as pessoas? Da perspectiva celestial ou da perspectiva terrena? É muito bom a gente pensar nisso. Inimigos da cruz são aqueles que não querem aceitar e não querem se submeter à cruz de Cristo. Nós temos estudados aqui, nós estudamos já há um tempo atrás, há uns anos atrás, mas é um assunto muito recorrente, é um tema muito recorrente, e nós vamos estudar sobre isso esse ano, se eu não estou enganado, sobre a autoridade da cruz, a autoridade do corpo e a autoridade da palavra. E ficou muito claro para nós que a autoridade da cruz nos anuncia de uma forma muito clara que tudo que quiser conquistar nessa vida passa por um caminho de renúncia. Tudo que eu quiser caminhar, desenvolver, passa por um caminho de renúncia. Se eu e você andamos preocupados só com as coisas terrenas, talvez eu e você sejamos um inimigo da cruz. E a gente nem está atentando para esse fato. Todas as vezes que eu me exponho, que eu me submeto e entro num caminho de renúncia e me rendo ao governo, ao que chamamos de governo de Jesus, que nos submetemos a essa cruz, Ele nos salva. Aquela obra dEle feita naquela cruz nos alcança, tem valor para nós. Sem contar que a preocupação excessiva com as coisas terrenas nos levam invariavelmente a estresse, a depressão, a insatisfação, a angústia, a várias coisas que me tiram do equilíbrio, da sobriedade, da esperança, da fé. Deus não quer que sejamos inimigos da cruz, mas que entendamos o sacrifício que foi feito na cruz. Marcos 8:34, Jesus diz, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós não tomarmos a nossa cruz, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. A obra da cruz tremenda e maravilhosa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu gosto tanto desse texto. E todas as vezes que eu leio esse texto, o Espírito Santo me desafia a pensar sempre nas mesmas coisas. Há três palavras aqui, todo o texto é importante. Mas há três palavras aqui que sempre se destacam, sempre me chamam a atenção. A primeira delas, é novo. Cada dia na presença do Pai é uma revelação nova, uma experiência nova, um desafio novo, um crescimento novo. Ontem teve algo novo para ontem. Hoje tem algo novo para hoje. Amanhã terá algo novo para amanhã e assim sucessivamente. É novo. A obra de Cristo na cruz me leva para uma dimensão de algo novo. A outra palavra é vivo. A presença do Pai, a presença desse Espírito Santo maravilhoso gera vida em nós, traz vida a tudo que estava morto. Quando Cristo morreu, Ele morreu não para que eu viesse morrer, mas para que eu pudesse ter vida. Isso é lindo, irmãos. Todo aquele que tiver, e eu ministro isso no seu coração, todo aquele que tiver com pensamento de morte, você que nos ouve nessa hora, todo aquele que tiver com pensamento de morte, a obra da cruz, o sangue derramado por Jesus é o caminho vivo que nos leva à presença daquele que é a própria vida. É novo, é vivo, e é um caminho. Eu sempre leio isso e bate no meu coração, é um caminho, é para ser vivido, experimentado, percorrido. Eu ter consciência, eu ter ciência que determinado caminho me leva de um ponto ao outro, não é suficiente para me levar àquele lugar. Eu sei que eu posso pegar aqui, quais as ruas que eu posso pegar, até chegar na casa do Paulo, mas eu só saber não me faz levar até a casa do Paulo e da Dani. Eu preciso caminhar, eu preciso participar, eu preciso experimentar, eu preciso viver, eu preciso percorrer esse caminho se eu quiser chegar até lá. Se eu quero desfrutar, abre o seu coração, querido. Se eu quero desfrutar, estar na presença de Deus, eu preciso reconhecer e aceitar a obra da cruz, do sangue do justo que foi derramado, e por este sangue ir até a presença dele. A obra da cruz abriu para mim e para você o novo e vivo caminho, uma nova e viva e real possibilidade de comunhão com o Pai. Aleluia! Aleluia! Nesta manhã nós podemos declarar: a obra de Cristo naquela cruz me livrou da culpa do meu pecado, me deu vitória sobre a carne, sobre o pecado e sobre o mundo. Você pode repetir isso comigo? Onde você está? Repita comigo: a obra de Cristo naquela cruz me livrou da culpa pelo meu pecado, me deu vitória sobre a carne, sobre o pecado e sobre o mundo. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós podemos orar com toda a consciência: Senhor, eu não quero e eu não sou um inimigo da cruz. Eu não sou um inimigo da cruz. Eu recebo, Senhor, aquilo que tu fizeste naquela cruz por nós. Eu não quero mais viver numa dimensão de culpa. Eu não quero mais viver sendo amassado por uma acusação de culpa na minha vida. Eu não quero mais viver com uma sensação de condenado. Porque é isso que o Império Romano estava querendo dizer quando crucificavam as pessoas. Eu não quero mais viver sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa de vida. Eu não quero mais viver preso, com cabresto, sendo dominado pelo mundo. Porque é isto que o Império Romano queria dizer quando ele crucificava alguém. Mas eu quero assumir nessa manhã a minha postura como alguém que entende a obra de Cristo, que tem consciência daquilo que Cristo fez na cruz, que sabe a partir de hoje que enquanto o Império Romano estava mostrando um exemplo negativo, na verdade ele estava representando o nosso lugar. Satanás levou, pensando que estava fazendo a coisa que era boa para o império dele, levou Cristo para a cruz, na expectativa de que ia afugentar e encerrar todo o seu reinado, tudo aquilo que ele tinha, todo o seu projeto. Mal sabia ele que naquela cruz, enquanto Jesus era crucificado, eu era liberto, você era liberto. Que enquanto Jesus era morto como culpado, a minha culpa era crucificada. Enquanto Jesus estava ali naquele lugar, levando sobre ele uma vergonha, a minha vergonha, a sua vergonha, era colocada naquele lugar, era retirada de nós. Enquanto aquele homem justo e santo era crucificado, eu e você éramos colocados numa posição de totalmente libertos diante de qualquer acusação. Não tem culpa. Ninguém mais precisa ser crucificado. Ninguém mais precisa sofrer. Ninguém mais precisa ser condenado, porque ele levou tudo isso naquela cruz. Tomar a cruz não é suportar aquela pessoa chata que eu e você convivemos. Tomar a cruz não é seguir a sina que você acha que tem sobre si. Ah, isso é meu destino. Isso aí, é isso mesmo que vai acontecer comigo. Não, não é isso. Tomar a cruz é entrar por um caminho de renúncia e dizer: eu me rendo, Senhor, a ti. Eu me entrego a ti. Hoje, aqui, neste lugar, aí na sua casa onde você está, o altar que nós levantamos diante de Deus é um altar de fogo, é um altar de poder, de graça, de unção. É um altar onde nós nos achegamos e dizemos: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu recebo a obra da cruz. Já não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Amém. Amém.